Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que privilégio que nós estamos tendo de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. É um privilégio muito grande que eu tenho e acredito que você também fique feliz. Na somatória daqueles que acessam pelo menos uma vez ao blog e todos aqueles que ouvem diariamente, nós já passamos de 1.600 pessoas ao mês. Começamos com 50, mas eu estou satisfeito, estou pedindo ao Senhor que mande agora 1.700 vidas. Hoje nós vamos compartilhar o texto de Mateus 27, é o penúltimo capítulo. E como também é um texto longo, nós vamos fazer como fizemos os anteriores, com uma leitura rápida, uma leitura do comentário rápido e depois um fechamento, tá bem? Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é a tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para os estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até esses dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Pilatos lavando as mãos, irmãos. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: és tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: tu dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: a quem desejais que eu vos solte, a Barrabás ou a este Jesus, que é chamado Messias? Isso porque tinha conhecimento que o haviam entregado por inveja. E aconteceu, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra esse homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então, o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás! Pilatos ainda questionou-lhes: se é assim, que farei de Jesus, que é chamado Messias? Bradaram todos: crucifica-o! Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu esse homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o! Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxesse água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue desse homem justo. Essa é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Jesus foi humilhado e agredido, irmãos, a partir do versículo 27. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-lhe de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve o rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram o caniço de sua mão e espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. A crucificação do rei Jesus, a partir do verso 32. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes, e se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: ó, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, se és o filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel. Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus, então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente o ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. Então, profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde naquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloí, Eloí, lama sabactani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja e embebeu-a em vinagre e colocou-a na ponta de um caniço. Ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam, perdão. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, esse era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus, e teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: passados 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, raptando seu corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E essa derradeira fraude cause mais dano do que a primeira, ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro e, além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Vamos diretamente para as notas, para o seu enriquecimento, para o meu enriquecimento, irmãos, porque nós estamos nos aproximando da Páscoa e esse é um momento muito, muito, muito importante para todos nós. Já vamos fazer o destaque. Primeiro, como a lei não permitia que o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, tivesse reuniões juridicamente válidas durante a noite, formou-se um outro conselho logo ao nascer do dia, com o propósito de oficializar a acusação de traição perante a autoridade civil. Você encontra em Lucas 23. Mais incriminadora para os romanos do que blasfêmia para os juízes judeus, e assim levar Jesus à sentença de morte. Quanto ao Sinédrio, segundo destaque, o Sinédrio tinha sido destituído pelo governo romano do seu poder de condenar qualquer cidadão à pena de morte. Por esse motivo, Jesus só poderia ser executado por ordem expressa de Pilatos, o governador romano da Judéia, que governou de 26 a 36 da era cristã. Sua residência oficial ficava em Cesareia, no litoral do Mediterrâneo. Quando visitava Jerusalém, especialmente nas festas nacionais, para garantir a ordem e ostentar o domínio de Roma. Hospedava-se no deslumbrante palácio erguido por Herodes, o Grande, localizado ao oeste do templo onde presidiu o julgamento romano de Jesus. Com relação a Lucas, em Atos 1:18, informa que Judas comprou um terreno argiloso, campo de sangue ou vale da matança. Onde está isso? Jeremias 19:1. Eu faço questão que você confira. A pastora Margarete já ministrou sobre isso. Campo de sangue ou vale da matança? Jeremias 19:1 a 13. Com Zacarias 11, 12 e 13 e Jeremias 18, 2 a 12, com Jeremias 32, 6 a 9. Confira isso e você vai ficar mais impressionado com o lugar então em que foi comprado para esse fim. Pois, pela lei judaica, considerava-se a aquisição em nome da pessoa da qual provinha o dinheiro, mesmo no caso de falecimento. Enforcou-se e foi empalado, suplício persa usado algumas vezes pelos exércitos israelenses, e que consistia em espetar o condenado em uma estaca pelo ânus, deixando-o assim até morrer. Quando seu corpo caiu apodrecido sobre a terra, partiu-se ao meio. Mateus faz alusão a dois textos do Antigo Testamento para revelar o cumprimento dessa terrível profecia, Jeremias 32 e Zacarias 11. É bom você ler o capítulo completamente. Era comum citar-se o profeta maior quando se combinavam seus escritos com profetas menores, assim como Marcos 1, 2, 3 cita um outro profeta no capítulo 3, 1 e Isaías 40, verso 3, Malaquias. Marcos cita Malaquias e Isaías 40, verso 3, mas atribui todo o texto a Isaías. Judas sempre teve os olhos somente para si mesmo e os seus interesses. Por isso, em vez de chorar e se arrepender como Pedro, não conseguiu tirar os olhos de si mesmo, do seu pecado, e só viu a morte como solução. Exatamente o que o diabo espera que todo ser humano faça. Flávio Josefus, historiador judeu que viveu em Roma entre o século I, primeiro e segundo da era cristã, narra vários atos de impiedade e a falta de sabedoria de Pilatos, cujo principal registro na história está ligado exclusivamente à sua atuação na condenação de Jesus. Pilatos desviava fundos do templo, massacrou alguns samaritanos sem um julgamento justo e foi deposto pelos romanos. Suicidou-se entre os anos 31 e 41 da era cristã, aproximadamente, pelo motivo que já expliquei, pela leve diferença de datação de 0 a 5 anos de diferença do calendário da época para o nosso. Pilatos era muito supersticioso e pesou-lhe o sonho de sua esposa pagã. Além disso, o nome Barrabás em aramaico significa filho do pai, e Jesus era conhecido como filho do pai em relação a Deus. Pilatos percebeu a divindade de Jesus. Tentou aproveitar a tradição do indulto da Páscoa para influenciar a multidão e pedir a libertação de Jesus, mas o povo, atiçado pelos sacerdotes e anciãos, sedento pela volta do bandido Zelote, o revolucionário, eu prefiro chamar o revolucionário Zelote, que queria a luta armada, as suas atividades subversivas contra Roma, rejeita o Filho de Deus e aclama o Filho do Homem como pecador, condenando-o à cruz. A humanidade narcisista e hedonista tende a ignorar o verdadeiro Deus e seus profetas e se entrega nas mãos da sua própria imagem e caráter, de seu semelhante induzido pelo diabo. Esse continua a ser o maior problema humano. O maior problema humano não é o diabo, porque esse já foi vencido. O maior problema humano, em segundo lugar, não é o mundo e os seus valores corrompidos. O maior problema humano é o nosso terceiro inimigo, que na verdade é o mais forte. Ou seja, é uma humanidade narcisista, que só pensa em si mesmo, nos seus próprios interesses, e hedonista, que vive uma vida em função de alcançar, lograr êxito e alcançar, o prazer, a satisfação, a realização pessoal, das maneiras muitas vezes mais sórdidas possíveis. Esse continua sendo o maior problema humano e o diabo faz questão de dar uma sopradinha, dar uma insufladinha. O mundo com seus valores também acabam provocando isso, mas o importante é que nós nos afastemos desse narcisismo e desse hedonismo. Pilatos, em sua cátedra, trono, cadeira, estrado de juiz, evoca uma tradição judaica de obediência à lei de Moisés, Deuteronômio 21, de 1 a 9, numa tentativa de esquivar-se da responsabilidade de condenar um justo à pena de morte, ainda mais sendo chamado de o Filho de Deus. Entretanto, uma pequena multidão ensandecida tomou para si e para os seus descendentes todo o ônus daquele julgamento injusto. Ah, frase infeliz! Ah, frase infeliz! Ah, frase infeliz! Que bom que Jesus na cruz ainda clamou para que o Senhor perdoasse a todos eles porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Que bom! Mas essa frase foi de uma infelicidade aguda. Alguns líderes justos se manifestaram contra, mas não foram ouvidos, quando eles disseram que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Cerca de 40 anos mais tarde, mesmo antes do cerco a Jerusalém, o sangue dos judeus jorrava por todo o país. Ao final do ano 66, foram trucidados mais de 20 mil judeus em Cesareia por seus próprios concidadãos gentios. Em Citópolis, os sírios massacraram 13 mil judeus. Em Alexandria, mais 50 mil judeus foram chacinados por cidadãos gregos e soldados romanos, e suas casas reduzidas a cinzas. O massacre em Jerusalém não poupou nem os bebês, para quem não sabia disso. O próprio pátio do templo virou um lago de sangue. Durante o sítio, aos poucos sobreviventes esfomeados eram forçados a roer as próprias sandálias e os cintos de couro. Diariamente, mais de 500 judeus morriam crucificados até que não houvesse mais madeira para confeccionar cruzes. Segundo o historiador Flávio Josefo, mais de 1 milhão de judeus foram mortos durante todo o período do sítio romano, do cerco que se fez por Roma a Israel, irmãos. Cerca de 97 mil homens jovens que sobreviveram foram vendidos como escravos, transformados em gladiadores ou morreram na arena do anfiteatro lutando contra animais ferozes. Alguns deles acabaram se convertendo pela presença de outros cristãos. Pilatos tenta evitar a morte do divino, como se teria se referido ao Senhor mais tarde e saciar a sede sanguinária da multidão, submetendo Jesus a uma terrível sessão de açoites. Esse tipo de castigo era tão cruel que fora proibido aos cidadãos romanos, sob qualquer motivo. Apenas escravos e provincianos eram chicoteados como preparação para a crucificação. Os chicotes eram feitos de finas tiras de couro duro, trançadas com pedaços de osso, chumbo e espinhos agudos e venenosos. O martírio de Policarpo, por exemplo, já é um dos pais da igreja, tá bem? Por exemplo, é descrito nos documentos da comunidade de Esmirna como dilacerado pelos açoites a ponto, de ser possível ver os vasos sanguíneos interiores e a estrutura do seu corpo. Eusébio relata sobre o flagelo do cristão Doroteu sob o imperador Diocleciano. Até seus ossos ficaram expostos. Os cristãos sofreram muito, irmãos e irmãs, nesses 3 séculos que vieram logo após a morte de Jesus. Por isso eram comuns os flagelados morrerem antes da crucificação. Mas Jesus suportou tudo em silêncio, como diz Isaías 53. Muito sacrifício foi oferecido para que os discípulos de hoje, eu e você, possamos viver, possamos servir a Cristo com liberdade e alegria. O pretório era a fortaleza de Antônia, residência de Pilatos, quando estava em Jerusalém. Dizia-se que uma tropa ou corte era composta de um décimo de soldados que formavam uma legião, algo entre 360 e 600 homens. Tem início a Via Crucis, ou a Via Sacra, o caminho da cruz. O Talmude relata que era costume oferecer ao condenado, antes da crucificação, uma bebida anestesiante que algumas mulheres piedosas de Jerusalém mandavam preparar às suas custas. Entretanto, no verso 34, você observa, Jesus nega-se a aceitar esse tipo de alívio. Salmo 69, Provérbios 31, Marcos 15. A cruz era composta de duas peças de madeira, uma viga vertical, staticulum, e outra horizontal, antena. Na primeira, mais ou menos no centro, era fixado um pino de madeira, chamado corno chifre, sobre o qual o crucificado ficava montado. Os crucificados viviam em média cerca de 12 horas. A febre que logo se manifestava causava um tipo de sede ardente, a crescente inflamação das feridas nas costas, mãos e pés, o ataque dos insetos e aves carniceiras que se aproximavam devido ao odor do sangue e dos excrementos, assim como a pressão do fluxo sanguíneo contra a cabeça, o pulmão e o coração, e o inchaço de todas as veias provocavam a mais horrível agonia e dor. Cícero dizia: a crucificação é o mais cruel e terrível dos castigos. A execução tinha que ocorrer fora da cidade. Segundo Levítico, capítulo 24, verso 14, como um sinal da exclusão da sociedade, perdão, como um sinal da exclusão da sociedade humana. Hebreus capítulo 13, versículo 12. João relata que Jesus saiu da cidade e, segundo o costume, carregou pessoalmente sua cruz. Um seu discípulo africano chamado Simão de Cirene, região localizada na Líbia, onde viviam muitos judeus, foi constrangido, em grego, ergareusan, palavra que tem a ver com o costume militar romano de obrigar os civis a entregar cartas, a seguir o caminho do Calvário carregando a cruz de Jesus. Mais tarde, Simão e sua família serviram à comunidade cristã que se formava. Aleluia! Glória a Deus pela vida dele. A palavra Calvário é a tradução latina para o nome em aramaico do vocábulo Gólgota, um monte fora dos muros de Jerusalém, que visto de longe se assemelha a uma caveira humana. Jesus, Deus encarnado, foi cravado, erguido numa cruz, entre o céu e a terra, fora de sua cidade amada, como sinal de vergonha e horror, como uma acusação escrita nas três principais línguas da sua época, posto em dois criminosos, foi escarnecido e principalmente pelos mais religiosos e conhecedores das Escrituras. Cumpriram-se todas as profecias sobre o Messias, notadamente as descritas por Davi no Salmo 22. 1.000 anos antes do nascimento de Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz 1 Coríntios 15. Felizes são os que humildemente reconhecem esse fato. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, a terceira hora dos judeus da época, contada desde o raiar do sol ao meio-dia às 12 horas. Densas trevas cobriram a terra. Às 3 da tarde, Jesus expirou. As sete frases que Jesus pronunciou já são de conhecimento da maioria dos cristãos. Jesus, no último fôlego, brada em seu dialeto de família aramaico nazareno o início do Salmo 22. Chegamos ao mais profundo do mistério da redenção. O Filho de Deus e o Filho do Homem experimenta a terrível e momentânea separação do Pai para que seu sacrifício pudesse ser aceito e consumado em resgate de todos aqueles que nele crescem em todas as eras. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Os circunstantes não compreenderam bem essas palavras e deduziram que Jesus chamava por Elias. Não era isso. Cristo não foi morto diretamente por alguém ou vencido por qualquer infecção comum aos crucificados na época. Ele voluntariamente e no auge do seu poder espiritual entregou a sua vida humana. Jesus disse: "Ninguém me toma a vida, eu mesmo vou-la dou, eu mesmo entrego a minha vida." Depois do seu brado de vitória, Jesus explode seu próprio coração. Especialistas afirmam que foi isso que, ao perfurarem seu lado com uma lança, imediatamente verteu uma mistura de sangue coagulado e soro. Esse tem aparência de água. Esse quadro clínico ocorre nos casos de ruptura do pericárdio, o tecido celular que reveste o exterior do coração. Esse episódio anula uma teoria surgida no século XIX, a qual, tentando explicar a ressurreição, alegava que Jesus desmaiou nesse momento para então despertar no túmulo. Blasfêmia, engano, procedência maligna isso. Desde Moisés, sempre houve no santuário uma cortina, falando do véu do santuário, irmão, de tecido que separava o ambiente do Santo dos Santos, o lugar sagrado onde ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote, e esse apenas um dia, no dia da expiação. Esse acontecimento foi trágico para os judeus, mas um grande sinal para os cristãos de todos os povos, culturas e épocas. Em Cristo ficou abolida toda e qualquer separação entre pecador e arrependido, adorador a Deus, nosso Pai. O fato do véu ter se partido de alto a baixo, sem contato humano, demonstra que o próprio Senhor abriu um novo e vivo caminho para a sua santa presença. Deus abriu um novo e vivo caminho para a sua santa presença. E muitos vieram a ser reconciliados para sempre com Deus e continuam. Se nós trabalharmos mais, mais homens e mulheres serão também. Jesus sempre tratou as mulheres com respeito e dignidade que Deus requer, muito avançado com relação ao seu tempo, diferentemente da forma como os homens as tratavam na sua época. Era proibido às mulheres aproximarem-se do crucificado. Aquela cena foi um escândalo. Várias discípulas seguiram o Senhor desde o início do seu ministério na Galiléia e permaneceram servindo até a sua morte e novo começo. O perfeito amor, aleluia, lança fora todo medo. Para encerrar, dois juízes e membros do Sinédrio que não compactuaram com a condenação de Jesus, José, da cidade de Arimateia, uma próspera aldeia montanhosa, a cerca de 32 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, em Nicodemos. João, capítulo 19, 38 e 39. Cuidaram do sepultamento de Cristo. Trataram das formalidades civis, das despesas, e proveram um túmulo novo, como Isaías 53, verso 9 nos aponta. Nunca antes usado, que pertencia a José de Arimateia e localizava-se no Monte do Calvário. Os líderes civis e religiosos, para evitar qualquer tentativa de remoção do corpo e possível versão sobre a ressurreição do Mestre, violaram o sábado de Páscoa para tomar as providências necessárias e vigiar a área do túmulo, mas foi em vão, porque Jesus ressuscitou e eles nada puderam fazer. Irmãos, Jesus desceu, Jesus não desceu da cruz. Jesus desceu do céu, feito homem, como você e eu, para realizar um ministério de anunciar o reino. E na hora da sua crucificação, ele não desceu da cruz. Jesus triunfou sobre a morte. Esse é o título que eu escolhi para o livro. Jesus triunfou sobre a morte e nós podemos triunfar também. Os líderes religiosos de Israel decidiram matar Jesus. Amarraram-no, entregaram-o a Pilatos. Judas, que deixou Satanás enganá-lo, traiu o Mestre num ato de remorso, procurou autoridades religiosas para devolver as 30 moedas de prata e declarar que Jesus era inocente. Tarde demais, amigo. Tendo feito isso, enforcou-se e os hipócritas do santuário ainda discutiram sobre como deveriam proceder com as moedas que o traidor jogou no santuário. É muito farisaísmo, é muito legalismo, é muito cinismo. Essas ofertas, essas moedas não podem ir para o gasofilácio. Elas têm que ter outra destinação, porque é contra a lei. Eles praticavam tudo que era contra a lei, e num detalhezinho, como de um mosquito, eles se preocupavam, só não se preocupavam com o tamanho de um camelo. Eles tramaram a morte de um homem inocente e depois fizeram considerações sobre o lícito e o ilícito no altar. É muito cinismo. Hoje ainda temos esse cinismo. Pilatos interrogou Jesus e perguntou: se esse era o rei dos judeus, o Senhor respondeu: tu o dizes. E não falou mais nada em sua defesa, como estava previsto. Foi como uma ovelha silenciosa para a tosquia. Como era Páscoa judaica, Pilatos presenteou a Israel com a soltura de um de seus prisioneiros e deixou que o povo escolhesse. Entre Barrabás e Jesus, escolheram a violência de Barrabás, a guerrilha de Barrabás, e pediram para crucificar a paz de Jesus. Pilatos lavou suas mãos, declarando que era inocente desse sangue que seria derramado, porque sabia que Jesus era vítima inocente, vítima da armação dos sacerdotes que pediram que o sangue do Mestre caísse sobre eles e seus filhos. Queridos irmãos, Pilatos lavou as mãos, mas não limpou e nem lavou seu coração. Esse ato não isenta Pilatos da sua responsabilidade, pois, mesmo sabendo da inocência de Jesus e tendo toda autoridade e possibilidade para soltá-lo, omitiu-se para fazer política com as autoridades religiosas judaicas e, portanto, também foi responsável pela morte do Senhor e depois teve um fim de vida trágico. Jesus foi açoitado, humilhado, zombado, cuspido, espancado e levado para a crucificação. Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz junto com Jesus, porque o mestre não aguentava carregá-la, depois de tanto que apanhou. Chegando ao lugar da crucificação, colocaram na cruz, sobre sua cabeça, a sua acusação, e sem saber, acabaram por fazer a declaração mais verdadeira sobre o Senhor e seu ministério: Jesus, o Rei dos Judeus. Ele foi crucificado junto com dois ladrões e ouvia o povo gritar que, se ele era o Filho de Deus, devia salvar a sua própria vida e descer da cruz. Mas Jesus se recusou, queridos. Ele não desceu da cruz para nos salvar de todo pecado, e por isso ele triunfou sobre a morte e sobre o inferno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Mestre deu prova de que ele era o Filho unigênito de Deus, e que a partir da sua morte e ressurreição, primogênito entre os mortos, ou seja, o primogênito de uma nova criação, daqueles que creem em Jesus, o primeiro entre os que foram ressurretos pelo poder do Espírito Santo. O Messias prometido, ao invés de salvar a sua própria vida com o seu poder, veio a esse mundo não para salvar a sua vida, veio a esse mundo para entregá-la como demonstração de absoluto amor e doação. Ele morreu a nossa morte, que seria a consequência do nosso pecado, através desse ato, dessa substituição, onde ele, como Cordeiro Santo de Deus, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde ele, como Cordeiro Santo e puro, foi sacrificado e teve seu sangue derramado para a remissão dos pecados de todo o mundo, de toda a humanidade, em todos os tempos, a fim de que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas ganhe a vida eterna. Não entenda mal. Jesus morreu por todos, mas só serão salvos os que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Só serão salvos quem crer e for batizado. Só serão salvos, ou se não puder ser batizado, porque foi no momento terminal, no hospital, quem crê no Senhor Jesus. E o aceitá-lo como aquele que manda, o Senhor, e como aquele que salva, o Salvador. Não há outro meio de você ser salvo. Não há obras que te salvem, meu amigo. Não há obras que te salvem. Não há ética que te salve, não há ideologia que te salve, só Jesus pode te salvar. Não há nenhuma outra pessoa que a Bíblia aponta que possa te salvar. Ah, mas há pessoas que podem interceder para Jesus? Não, não podem. Não podem porque estão dormindo, aguardando o dia da ressurreição. E no dia da ressurreição festejarão com o Senhor. O que fizeram aqui na terra, muitos dos apóstolos, por exemplo, fizeram naquele momento histórico. Depois dormiram e estão aguardando. E num piscar de olhos, acordarão com todos os outros que dormiram depois, para viverem a um novo céu e a nova terra. Jesus morreu para a remissão dos pecados de todo mundo, em todos os tempos, a fim de que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas ganhe a vida eterna. Pastor, mas eu tenho que fazer alguma coisa? Não, você tem que crer. Para a salvação é crer. Depois, para a santificação, é buscar os passos para a maturidade cristã, o discipulado. Assim como Jesus fez com os discípulos, aprender com ele o modelo dele ser, dele pensar, dele sentir, dele agir. Aí sim. E isso vai demandar esforço. Como diz a própria palavra. O véu que separava o acesso do povo, irmãos e irmãs, ao Santo dos Santos se rasgou, um sinal de que agora o sumo sacerdote, Jesus, na ordem de Melquisedeque, um prenúncio de Jesus, que foi servido por Abraão e o abençoou, portanto, era maior que Abraão, nos concede condição de sacerdotes para Deus também. Quem tem livre acesso a Deus e faz da sua vida o lugar da habitação do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Nós somos o santuário, nós somos o tabernáculo, até que venha o tabernáculo eterno, o santuário eterno, junto com o Cordeiro, e vai estar em Jerusalém. A terra tremeu, fenderam as rochas, e muitos santos que dormiam, muitas pessoas que eram devotas, que dormiam, foram ressuscitados naquele momento, demonstrando o triunfo de Jesus, que é o único que, ao morrer e ressuscitar, elimina para sempre a morte. Aleluia! Ele é o único que, ao morrer e ressuscitar, elimina para sempre a morte. De modo que todo aquele que crê ressuscita com ele para uma nova vida abundante e eterna. Os romanos e os judeus, pobrezinhos, decidiram guardar o sepulcro para que ninguém roubasse o corpo e dissessem que Jesus havia levantado dentre os mortos ao terceiro dia, como havia dito. Mas se nem a morte pôde retê-lo, se nem o inferno pôde retê-lo, muito menos os guardas romanos ou os guardas do templo judaico poderiam impedir a vitória da vida sobre a morte, da vida de Deus sobre tudo aquilo que contraria a sua vontade. Meu irmão e irmã, esse é o penúltimo capítulo de Mateus. Nós receberemos uma mensagem do Apocalipse agora e depois encerraremos com o último capítulo. Mas preste atenção. Jesus é o único caminho, é a única verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Outro dia alguém me disse: mas você já me falou da grande comissão 1.000 vezes. E eu disse a essa pessoa: vou falar mais 1.000. Porque a razão de ser da igreja é receber a autoridade do Pai. Porque Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Nós temos que ir, irmãos. Ir fazer o quê, pastor? Fazer discípulos. Não é trocar azulejo. do banheiro da igreja. Pode até trocar, se a administração tiver com dinheiro de sobra, pode trocar lá. Quer trocar o azul pelo rosa? Troca lá o azul pelo rosa, para ninguém ficar melindrado. Mas invista na obra do Senhor. É chegada a hora, Jesus está à porta, irmãos e irmãs, não dá tempo para perder. Olha a Amazônia como está, olha como passou nossa irmã, pastora Renilda. Olha o mundo como está, não há tempo a perder. Nós éramos 50, hoje somos 1.630 que ouvem mensalmente essa palavra, mas não vamos parar por aqui. Com a graça de Deus, se Ele permitir, e a misericórdia de Deus, nós vamos chegar a 1.700 almas e 15 países, quem sabe 16 países. Só três pessoas ministrando, mas muita gente orando. Muita gente orando. Pode multiplicar isso 70 vezes 7, que é o número de pessoas que estão orando. Pode multiplicar 70 vezes 7. Pessoas que estão orando, sustentando a corda para que nós façamos a missão. Há alguns mantenedores também, poucos, praticamente não passam de 10. E eu quero desafiar você. Nunca faço isso, mas desafio. Sustente. Fale com a sua igreja. Você tem autoridade. Você é líder da sua igreja. Fale como quem tem autoridade. Não obrigando, não forçando, nada disso. E nem revertendo para o seu próprio bolso. Como um homem uma vez foi entregar medalha num campeonato de júniors. E ele era da Federação Paulista de Futebol, ele pôs uma medalha no bolso. Que vergonha! Que vergonha quando a gente ouve falar de evangélicos que põem as medalhas, entre aspas, no bolso, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, no Congresso, né? Na Câmara dos Vereadores. Eu me levanto profeticamente para dizer: é necessário levantar um povo santo, reto, digno, íntegro. E nós sofremos muito por isso. Não sofremos pouco, não. Nós sofremos muito. Paulo foi decapitado. Eu vou repetir para você. Pastor, o senhor já falou. Eu vou falar de novo, para você entender que cristianismo não é na escola dominical uma vez por mês e todo bonitinho lá e voltar e aprender uma liçãozinha e não aplicar. Preste atenção. João foi jogado um tacho de óleo fervendo, depois foi mandado à ilha de Patmos. Pedro teve a sua cabeça cortada. Contam os historiadores que a cabeça dele, talvez o terreno fosse um pouco íngreme, e a cabeça dele, eu não estive lá ainda, e talvez nunca vai estar, né? A cabeça dele bateu uma vez, duas e três vezes. E isso ficou gravado. Pedro pediu para não ser crucificado do modo como foi Jesus, pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Irmãos, isso tem um preço. Siga Jesus. Se alegre com Jesus. Saiba que as tramas de Pilatos e as tramas do inferno contra a sua vida estão derrotadas em nome de Jesus. Há uma palavra de vitória sobre a tua vida. Nenhum Pilatos vai vencer você. E nenhum discípulo amado a quem Jesus disse: catafilem, ou seja, eu te amo com amor fraternal, meu querido. Jesus ainda disse isso. para Judas quando foi beijá-lo, mas nenhum Judas vai impedir a vitória do seu ministério. Mesmo quem estava próximo dele. Pilatos não vai conseguir lavar suas mãos. Quem não aceitar Jesus não tem como lavar a mão, não tem como lavar nada. Não tem como tomar banho 50 mil vezes. Só o Senhor pode purificar. Você pode ser humilhado e agredido como foi Jesus. Eu não diria crucificado porque isso acabou, mas você poderá ser perseguido. Mas saiba que a sua vida, o seu testemunho, a sua morte vai gerar outros discípulos. E até o seu sepultamento vai ser uma marca da vitória. Até quando você pensa que perdeu, você ganhou. Porque quem perdeu por amor de mim, achá-la-á, falando da vida. E quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Até o seu sepultamento vai ser uma bênção. E não adianta tentar o inferno mandar demônios para tentar atrapalhar ali o sepulcro, ou alguém colocar velinha para iluminar o caminho. Não ilumina caminho nenhum. Quem está com Jesus vai dormir e vai acordar no na glória eterna e não precisa de velinha. Não de velinhas. Não precisa da vela. Respeitamos isso. Quando as pessoas colocam os velórios, respeitamos. Mas logo dizemos, não é necessário. Se a pessoa creu em Jesus, o seu caminho está totalmente preparado e iluminado por toda a eternidade. E se não, se recusou a aceitar a palavra do Senhor, não há vela que consiga iluminar o caminho. Nem tem outra chance, nem tem outra vida, isso é papurado. Não tem outra chance. Você não vai voltar príncipe da Inglaterra, não. Aceite a Jesus hoje. Deus te ama e tem um plano na sua vida. Mas, pastor, eu sou um pecador. Eu quero dizer, estamos juntos nisso. Eu também sou um pecador. Eu sou um pecador lavado no sangue de Jesus. Mas um dia, em 1985, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Depois fui discipulado por pessoas, homens e mulheres maravilhosas. E busquei uma vida irrepreensível. E tirando um breve lapso de tempo, estou a caminho da Canaã celestial. E até esse breve lapso de tempo foi bom. Foi bom, me tornou mais sensível, mais dependente, mais salto baixo, como eu digo para vocês. Foi bom. Deus corrige a quem Ele ama. Se você é pecador, eu também sou. Mas sabe o que Deus fez com o nosso pecado? Ele providenciou um cordeiro e fez um sacrifício em substituição ao seu pecado e ao meu. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus. Vou falar de novo. Jesus morreu na cruz para pagar todo o seu pecado e para pagar toda a sua culpa e a minha também. E agora, pastor, o que que eu faço? Agora, onde você estiver, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Onde você ouvir, e procure o mais rápido possível alguém que você conheça e diga: eu, há alguma coisa que me impede de ser batizado? E nós vamos dizer: não.